você. Tempo de pensar nas merdas que você andou fazendo. Passou um ano se fudendo. Agora não adianta essa cara de tonto. Vai começar tudo de novo. Hora de voltar a se ferrar. Então cala sua boca. Vai começar tudo de novo. Agora não adianta essa cara de tonto. Agora não adianta essa cara de...